Né? Querendo que eu esqueça tudo que me fez. De novo essa historinha de saudade, né? Achando que eu vou cair mais uma vez. Acordei, me libertei. Já não faço parte desse esquema. Achou que eu ia pagar pau pra uma pessoinha que não vale a pena. Que droga de amor é esse que só traz problema? Dane-se esse amor que me traz problema. Você sente saudade e eu sinto pena. Você tá com saudade e eu aqui com pena. Que droga de amor é esse que só traz problema? Dane-se esse amor que me traz problema. Você sente saudade e eu sinto pena. Você tá com saudade e eu aqui com pena. Mais um sucesso do Igor Pimentel. Essa machuca. Portal do Arrocha. Arrocha sim, vai. Agora resolveu mandar mensagem, né? Querendo que eu esqueça tudo que me fez. De novo essa historinha de saudade, né? Achando que eu vou cair mais uma vez. Acordei, me libertei. Já não faço parte desse esquema. Achou que eu ia pagar pau pra uma pessoinha que não vale a pena.